Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. No ar, Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora. Salve, salve, amores, amoras! Eu sou Joyce da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas, e hoje aqui no nosso terreiro de bulimentos e discussões, como sempre, com as minhas parceiras de núcleo. Dê um salve aí, meninas! Salve, salve, minha gente! É Fafi Prado falando aqui. Salve, salve, povaria! Aqui é Salim Ribeiro. E hoje temos também a honra aqui de receber o Werner Lopes, ator de cinema e teatro, dançarino popular e percussionista, cantor, compositor e produtor musical e cultural, herdeiro dos precursores do samba de coco de Arco Verde e atual vocalista do samba de coco Irmãs Lopes, que tem referência pela grande mestra Severina, sua avó. Dê um salve aí, mestre Werner! Ou de casa ou de fora, ou de casa ou de fora, Maria vai ver quem é, Maria vai ver quem é. Olá a todos, como vocês estão? Aí, amores e amoras, já sentiram o grau do programa de hoje, né? Nós iremos falar sobre o samba coco. O que é o samba coco? Mestre, o senhor já começou com uma apresentação espetacular. Eu acho que a gente pode começar dizendo, né, historicizar um pouco o pessoal de casa, né, sobre o que é o samba coco, né, sobre as diferenças, enfim, falar, né, um pouco dessa historicidade. O samba de coco, ele foi fundado em 1916. Naquela época não era como hoje, né? Hoje é uma coisa mais diferente, assim, mas naquela época sempre foi uma brincadeira, então surgiu dessa forma, assim, quando eles trabalhavam, então, ou casavam, ou iam fazer algum evento, sempre faziam uma brincadeira do coco, mas de uma forma mais brincante mesmo, assim, só que com o passar do tempo, o coco foi tomando forma, né, Pedro Gomes da Silva e Clara Maria da Conceição foram os primeiros, depois Joventina Maria da Conceição e Laurentino Lopes deram continuidade, e daí tiveram seus filhos, que foi Ivo Lopes, que é o grande mestre de samba de coco, e mestra Severina Lopes, mestra Leni, mestra Josefa, mestra Maria do Carmo, mestra Maria dos Anjos. Só que Maria dos Anjos e Maria do Carmo, por conta das crenças, não brincavam, né, no coco. Assim, brincaram no começo e depois foram seguir sua religião. Mas aí o coco surge disso, né, dessa brincadeira da família, dos amigos. E o coco é pisado, né, o coco é chão, o coco vem da terra, né. É um ritmo preto que ecoa e vai ecoar muito até hoje, assim. E é uma mistura, a gente consegue falar, assim, que é uma mistura do xaxado, do toré, do baião. A gente consegue encontrar muito desses elementos no samba de coco, né? Ivo Lopes, na época que comandou o coco, a partir de 1952, ele colocou os instrumentos, que são pandeiro, triângulo, surdo e ganzá. Né, o tamanco depois foi introduzido, agora mais recente, pelo mestre Lula Calixto, que foi aprendiz da mestra Severina Lopes, que é minha avó, que até hoje está viva e comandando o samba de coco. Então, o samba de coco, ele é um ritmo cultural, né, de cultura popular, do povo preto, daqui de Pernambuco, e que resiste até hoje. E assim, com relação aos outros grupos, né, o coco em si, ele tem muitas vertentes, se não me engano, mais de 30. Tem o coco de pareia, coco de umbingada, coco de zambê, tem o jongo, tem tudo é coco, né? E o nosso, que é samba de coco, que foi fundado real aqui na família no ano de 1916, em Arco Verde, né? E depois, com tudo isso, sim, o coco, ele também tem... A gente faz uma grande roda, a gente brinca, então também tem elementos como ciranda. Então você consegue encontrar um pouco de cada elemento no samba de coco, sabe? Nossa, mestre, como diz a Joyce, espetacular, né? Queria ouvir um pouquinho mais, assim, sobre essa relação da integração com a vida, né? Desse brincar com a vida. Então, alguns documentários que eu fui dar uma espiada e tal, às vezes narram essa relação do coco como praticamente um canto de trabalho, diria assim, né? De quebrar o coco e o movimento e a música, né? Essa integração, assim como das pisadas serem brincadas para pisar no massapê, quando alguém, né, estava construindo a sua casa, enfim. Queria ouvir um pouco sobre essa relação do brincar integrado à vida, né? Do brincar integrado ao dia a dia, à família, a relação, porque esse nosso corpo, né, colonizado, ele é todo fragmentado, né, separado. Então, tem a hora e o espaço do brincar, e tem a hora e o espaço do trabalho, e tem a hora e o espaço do estudo. Até nas escolas, né, que a gente trabalha muito com educação, então, é o espaço do brincar, é o espaço da leitura, e a gente quer encruzilhar esses espaços. Demais esse bulimento, hein, Su? Demais, amei. Olha, hoje em dia, o coco, ele meio que tá um pouco diferente no ritmo, sabe? Com relação à dança, ele teve que se adaptar, por exemplo, com relação a um palco, sabe? Porque antigamente era uma roda enorme de pessoas dançando, pisando barro. Hoje a gente dança com o tamanco nos pés. Mas nós temos também uma conexão até hoje. A gente faz coco todos os dias, a gente canta coco todo dia, a gente conversa cantando coco, sabe? A gente tá sempre ouvindo, tá sempre fazendo, tá sempre criando, então a alegria ainda é a mesma. Hoje, qualquer coisa que aconteça em Pernambuco, especialmente aqui em Arco Verde, acaba no coco, sabe? Tudo dá no coco. Então, o coco tá sempre continuando com essa brincadeira, assim. O coco tá sempre com essa conexão. Então, tem hora de fazer coco, então a hora é toda hora, porque a gente faz todas as horas. A gente canta coco todas as horas, a gente brinca. É muito lindo ver a mestra do nada fazendo seu almoço e cantarolando uma música de coco. Eu, tipo, fazendo alguma coisa e tá cantarolando um coco, e a gente daqui a pouco tá fazendo um verso ou outro, criando uma música. Então é sempre assim. E aqui na nossa cidade, graças às divindades e à natureza, nós temos muitos, né, e muitas jovens que participam e estão agora entrando no coco e estão fazendo coco. Então, o coco, ele continua com essa brincadeira, mas uma brincadeira séria, uma brincadeira que com total respeito a quem veio e quem tá. Aqui na nossa cidade, a gente tem alguns mestres, né, que com o passar do tempo, graças a tudo isso, eles estão sempre com a gente, né? Claro que houveram algumas mudanças, algumas coisas assim com relação à interação, mas a gente tem mestres e a todo tempo assim o coco, ele tá continuando, né, com essa alegria, com essa pegada, a gente fala essa pegada, mas é com essa força, né? Porque o coco hoje ele é aplaudido por todas as idades e ele é procurado por todas as idades, então a gente fica muito feliz em ver essa brincadeira, né? Em aniversário de criança, em grupos de terceira idade, assim, que muita gente tem, inclusive a mestra tem um grupo de terceira idade que ela reuniu senhoras para fazer artesanato. Então, assim, o coco ele tá hoje em Arco Verde de uma maneira que ele é a cultura de Arco Verde. Claro que aqui na nossa cidade não só tem coco, mas o coco foi o primeiro de tudo, de todas as artes da nossa cidade. Aqui na nossa cidade tem boi, tem teatro, tem dança, tem música, mas o coco foi quando o coco veio o primeiro de tudo. Então todas essas outras fontes bebem do coco. Então a gente fica muito feliz porque essa mesma alegria, essa mesma brincadeira, até hoje em dia tá aí. Quando a gente faz uma sambada, faz uma roda de coco, sempre enche de gente, sabe? E a gente sempre quer ir até de manhã, mas por conta do sistema, né, a gente não pode ultrapassar muito tais horários. Mas é sempre essa alegria, é sempre essa animação, é sempre essa consciência, porque o coco traz consciência, o coco é uma conscientização. Nossa, queridos, olha só. conversa cantando coco. Fala sério, né? Quando a gente crescer, a gente chega lá, né? Ai, que lindo. E no Mestre traz, né, de que o coco é a cultura de Arco Verde, né? É isso, né? Que a cultura é o compartilhar a vida. É o modo que a gente, como a gente se relaciona com a vida. É a vida. É a própria vida, né? Que bom demais ouvir sobre o coco, sobre essa cultura, sobre essa tradição. E eu ia justamente trazer uma questão falando sobre essa condição integral, né, da cultura, quando ela é vivida, quando ela vem do território, quando ela vem das pessoas passando a tradição através das gerações, né? E aí minha pergunta é, pensando nessa potência, né, que tem a cultura, que tem uma cultura, por exemplo, como a do coco, essa potência que ela carrega de ser educativa por si só, né? Também aí pensando nessa ideia de um encruzilhamento, né? Ou seja, a escola não precisa ser tão chata, né? No sentido de que muitas vezes a aprender não faz sentido para as crianças, né? Para os jovens. Então, eu queria que você comentasse, por favor, sobre essa ideia de a potência de poder levar a dança, a música, a engenhosidade que tem, né? Construída aí nos figurinos, nos instrumentos, no tamanco. Como que sente isso como potencial de estar com as crianças educando pela palavra, pelo canto, pela alegria? Isso não seria algo assim a se pensar para levar para dentro das instituições? O sistema, inclusive daqui da nossa cidade, ele é muito falho. Ele é muito falho. Ele não dá muita oportunidade aos mestres. Muitas vezes a gente tem que ir até a escola, sabe? E quando a gente vai, às vezes a gente recebe não. Então, claro que tem algumas escolas que sempre nos acolhem, que faz todo o acolhimento muito bom. Mas a gente ensina muito aqui nas nossas sedes. A gente ensina, assim, as crianças do nosso bairro inteiro, assim. E não só do nosso bairro, a gente ensina crianças de todos os ritmos. É tanto que a gente tem cocos de crianças aqui na nossa cidade. Então, pra gente é uma grande honra, porque as próprias crianças querem saber o que é o coco. Elas querem dançar, elas querem ver o que é o coco. Então a gente fica muito feliz com toda essa conexão, quando tudo isso acontece, com essa interação que é a nova juventude procurando um ritmo que está sendo alimentado. Então a gente fica muito feliz porque a nossa luta, que é uma luta diária, está sendo reconhecida pelos pequenos também, sabe? Quando a gente vai, inclusive a gente tem uma lei aí, né? Que dá, sim, obrigatoriedade para que seja ensinado cultura, principalmente a cultura popular do local, né? Nas suas sedes e cidades, escolas, instituições. Mas o sistema ele é muito falho. Às vezes a gente acaba até se rendendo, porque de tanto não que a gente leva, a gente prefere ficar ensinando só na nossa sede. Mas mesmo assim a gente ocupa, a gente vai às escolas, a gente tem um projeto chamado Coco nas Escolas, que a gente vai até as escolas, a gente leva os mestres, a gente vai lá nas escolas, ensina, dá uma oficina para aquela criançada, depois monta uma roda de coco e encerra com uma grande sambada dentro das escolas. E isso é lindo, porque as crianças elas também estão querendo fazer coco na cidade. A gente tem 3 grupos de coco mirim, né? Então a gente fica muito, muito feliz com tudo isso. E aí? Tá se sentindo bulinado? Tá se sentindo bulinada? Então daqui a pouco a gente volta, fera. Ei, ai, a vadeia, ei, ai, a vadeia, ei, ai, a vadeia, num terreiro da Jurema. Ei, ai, a vadeia, ei, ai, a vadeia, ei, ai, a vadeia, num terreiro da Jurema. Passear. Acabamos de ouvir Aia Vadeia, Samba de Coco Irmãs Lopes e Renata Cordeiro Gonçalo, remixado pelo Éder Santos, Amanda Camila Lopes da Silva Lima, Renata Cordeiro Gonçalo. O álbum Meu Canário Cantador, lançado em 2017, foi produzido pelo nosso espetacular que está aqui hoje com a gente, o Éner Fernando Lopes da Silva Lima. Gente, é lindo demais. Eu vou ficar repetitiva, vou sempre dizer que é espetacular, porque é espetacular. Se eu fosse você, eu não perderia a oportunidade de conhecer, de ver, de escutar mais o Samba Coco, que é lindo demais. Diáspora. Salve, salve, amores e amoras, que é Suelen Ribeiro, da Inquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Estão se cuidando, gente? Continuem utilizando as máscaras todas as vezes que saírem de casa, lavando bastante as mãos, utilizando álcool gel e mantendo o distanciamento social. Cuidado com a nossa vida, não tem preço. E é por esse cuidado, a vida também, que nós da Inquimpa estamos gravando o Diáspora de forma remota, à distância. Então, continue acompanhando a gente e tudo de bom para nós. Saúde! O mestre, né, ele finalizou a fala, né, dizendo dessa coisa do quanto o sistema, né, ele é falho. E também falou, né, dessa questão da lei, né? E aí, mestre, eu acho que o sistema ele não é falho, não. Ele é racista mesmo, sabe? Ele é mais do que falho. Ele é racista. E muito da gente não está na escola, mesmo com lei, trazendo a nossa cultura afrodiaspórica e indígena dentro das escolas, é por puro racismo. E aí, mestre, é uma pergunta que eu gostaria assim, que o senhor floreasse em cima, enfim, cantasse um coco. Aqui que manda é o senhor, que é: como que esse sistema colonial, né, racista, né, ele interfere não só nesse lugar, né, de quase que criar uma proibição, né, dos mestres dentro dos equipamentos públicos, dos mestres dentro das escolas, enfim, dos equipamentos públicos, como eu já tinha colocado, né, estar junto com as crianças, mas como ele também interfere, mestre, nessa questão do pensamento da comunidade, né? O senhor citou logo no começo, né, que algumas dos seus parentes, dos seus tios, né, tias, se eu não me engano, né, deixou de brincar, né, de ter esse comprometimento com a vida, de brincar, porque eu sei que esse sistema ele nos mata o tempo inteiro. Eu acho que essa foi uma tecnologia espetacular, incrível, potente, né? Mesmo que essa palavra esteja tão, enfim, mal utilizado ultimamente, mas enfim, da nossa ancestralidade, de se comprometer com a vida, né? De se comprometer em permanecer vivo. E aí eu gostaria muito que o senhor floreasse, cantasse, enfim, né? Como eu já coloquei aqui, o senhor que manda, né? Sobre essa coisa do quanto o sistema, esse sistema colonial racista, né? Ele está nesse momento agora, né? Que o senhor percebe, dentro da comunidade, rondando a comunidade, né? Porque, simplesmente porque o senhor comentou, né, no começo aqui da nossa conversa, né, de alguns parentes do senhor que não está brincando mais por conta de seguir a religião. E aí eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito disso. Sim, então, inclusive eu já quero até começar falando sobre isso. Eu não lembro o nome dele, não lembro como é a lei, mas teve um deputado aqui em Pernambuco que ele estava querendo fazer uma lei para que a cultura tivesse idade e horário, sabe? Idade e horário. Porque ele falou que era um absurdo ter artistas no sinal, ter crianças até tais horários participando de tais... Enfim, assim, eu não lembro muito, mas... É um pouco vago sobre isso, o meu conhecimento sobre isso, mas isso existiu aqui, né, há alguns anos atrás. Mas assim, a gente tem que enfrentar o sistema, né, porque o sistema é branco. Eu costumo dizer que o sistema é branco, velho, cis, hétero, né? Então são coisas de mentes fechadas, pessoas que pensam muito na sua panela, e quando vem um preto fazendo essa sua, mostrando sua ancestralidade, se vem muito também deles quererem colonizar isso, querer embranquecer uma coisa que não é branca, uma coisa que é preta na sua essência, na sua verdade, na sua construção pessoal e material, porque o coco é uma pessoa, o coco é vida, o coco sou eu, o coco é a minha avó, o coco são esses mestres que estão e já foram. Né? E com relação assim, dos meus familiares que não brincam coco, muitos optaram por seguir essa questão do da fé, do cristianismo, mas não que foi proibida, sabe? Foi uma escolha pessoal deles mesmo, assim, de dizer, olha, agora você vou seguir isso, sabe? E deixar o coco de lado, mas sempre dando atenção, né? Dando suporte, sempre estando ali, né? Mas foi muito de escolhas, né? A gente fala, aqui mesmo no samba de coco de Arco Verde, ele não foi criado, por exemplo, como coco de umbingada, né? Como coco de praia, que era tocado tipo em festas de terreiros, de santos e tal. A gente não, a gente fazia realmente o coco como uma brincadeira, né? Não como algo religioso. Inclusive, quando a gente fala sobre o coco, a gente costuma falar que o coco não tem religião porque ele é diverso, né? Mas antigamente, nas novenas, se dançava o coco, quando terminava de rezar aquele terço, quando tinha um casamento, dançava o coco, né? Eu, em especial, assim, tenho minha particularidade espiritual, a mestra tem a dela e cada um tem a sua, mas o coco, ele bebe de tudo isso, né? O coco, ele é de preto, e o que é de preto para esse sistema, como eu falo, branco, velho e hétero, cis hétero, então é cansado para ele, sabe? Quantas vezes a gente já chegou a subir em um palco para cantar e eles ficarem, sabe? Tipo, ai, quando que vai acabar isso? Quando que não sei o quê? Mas a gente tem que resistir. Ao invés da gente dizer, tem que, quando eles falam que tem que acabar, aí é que a gente faz com vontade, com gosto, porque a gente não pode parar. A gente não pode baixar a guarda, que é isso que o sistema quer, que a gente recue, mas em vez de a gente recuar, a gente vai avançar. E a gente não só vai avançar na palavra, não, a gente vai avançar no coco, na dança, né? E a gente faz isso mesmo, como essa música que você tocou, e aí a vadeia no terreiro da Jurema, porque a gente vadeia mesmo. A gente tá aí para mostrar quem nós somos, para mostrar que o povo preto existe, merece e exige respeito, né? Respeito por sua crença, por sua cultura, por sua essência, por ser quem é, né? Então o coco é isso, o coco é tudo. A gente costuma falar que o coco é a religião, porque a gente acredita que o coco muda, o coco transforma, o coco dá consciência, o coco dá liberdade a tudo isso. Mestre, estou emocionada aqui com as suas palavras, e eu acho que a gente pode começar a chamar o coco, o samba, o jongo, né? Como, além de cultura, a gente pode começar a chamar ele como medicina, porque eu sinto que quando alguém, né, fala se privar, né, da sua prática comunitária ali, de brincar, né? Ela tá sendo retirada dela uma prática de cura, uma prática de medicina, uma prática de vida, né? O samba é uma forma de oração porque, de fato, essa comunhão do samba, esse fundamento, ele é uma forma de cura coletiva, sabe? E isso até em África, isso é uma estratégia. Você vê quilombos com igrejas, né? Enfim, de diversas, em sua maioria neopentecostais, ou enfim, protestantes, mas acontece ali a medicina, que é o culto ao ancestral, a relação com a natureza. Quando a gente vê, né, também aqui, ou tira, porque coloca como uma religião e de uma maneira bastante preconceituosa, ou coloca na chave do folclore, e aí destitui todo o campo espiritual que está integrado, né? E aí fica na chave do folclore, fica um dia do ano para se falar sobre. Todas essas práticas são de violência, são de desmantelamento. Então, a gente dançar, a gente cantar, a gente bater o pé no chão, seja qual for as práticas que a gente se conecta mais, são as nossas medicinas. E eu queria, então, pedir ao mestre, já que estamos indo para as considerações finais, né? Já deixo meu agradecimento. E queria que o mestre, enfim, falasse o que cantasse o que o coração disser para fazer, e também deixasse aí para a gente os contatos, né? Onde é que a gente encontra os trabalhos, né? Enfim, como é que a gente continua acompanhando esse coco maravilhoso. Desde já foi e está sendo uma grande honra participar desse nosso podcast. Inclusive, eu espero que a gente possa pessoalmente se encontrar, fazer uma linda roda de conversa. Mas, em especial, eu quero deixar aqui, para quem está ouvindo, um apelo real, assim, mas um apelo com relação a respeito, né? A nossa mestra Severina Lopes é a única mulher na cidade e é uma das primeiras que está até hoje fazendo coco, né? E é isso, né? Muitas mulheres, inclusive daqui da nossa cidade, preferem vangloriar homens, machos, para poderem se dizerem mestres. Tudo bem, foi ele que lhe ensinou, mas existe uma mulher que está fazendo a brincadeira acontecer, inclusive é uma mestra que está desde o começo até hoje resistindo, então ela merece uma atenção. Então, quando eu vejo, por exemplo, recebo um convite como esse para participar, falar sobre a mestra, falar sobre o meu convívio com ela, sobre o que a minha família criou e fez, é muito importante. Então, desde já, eu estou muito, muito, muito, muito grato pelo respeito que vocês estão tendo, pelo amor que vocês estão tendo pelo coco, por minha família, em especial pela mestra Severina. Então, é isso, né? A gente tem que saber o nosso, a gente tem que saber que a gente pode ir além, a gente sabe e a gente deve ter consciência que nós somos capazes de muito, muito mais. E o coco é isso, o coco ele liberta, ele abre a mente da gente, né? E para encontrar a gente é fácil. Muito fácil, vai lá no YouTube, coloca Samba de Coco Irmãs Lopes, no Spotify também temos lá Samba de Coco Irmãs Lopes, com o CD Meus Canário Cantador, que é o CD, o nosso segundo CD, a gente já tem um primeiro CD que é uma da roda, lá no canal do YouTube a gente tem vídeos clips, temos vídeos de shows, a gente tem tudo lá. E para o nosso contato, você também pode sempre procurar o nosso telefone, que é o DDD 087-9174-9330, 087-9174-9330, é o número de Amanda, que é minha irmã, que é Amanda Lopes também, que é a única mulher, inclusive, que toca o surdo, que é um instrumento de força, que exige uma força, né, muito forte para ser tocado, e geralmente só homens tocam. Ela é a única mulher que toca esse instrumento, então nós temos muito do poder feminino no nosso grupo, do nosso ritmo, né? Então é isso, a força da mulher, a mulher é poder. Então a gente tem isso no nosso grupo, a liberdade, né, para que a gente, eu como homem, mesmo sendo gay, saiba que eu tenha consciência de que eu preciso sim respeitar o meu espaço, saber o meu espaço, mas saber que existe um ancestral feminina, o poder da mulher feminina. Minha mãe Oiá me ensina muito a isso, ao poder da mulher. Então, muito obrigado desde já a todas vocês, são poderosas, são incríveis, de estar fazendo tudo isso, porque não é fácil produzir arte e cultura no nosso país, mas a gente tem que resistir, a gente tem que fazer, porque se a gente não fizer, a gente vai fazer o que eles querem. E a gente com certeza não vai fazer o que eles querem, né? Então, muito obrigado desde já. Muito obrigado mesmo. Eu agradeço muito a todos vocês por todo esse tempo, por toda essa ouvidoria que a gente está tendo agora de ouvir esse podcast. E procurem a gente. A gente está aberto aqui de coração no nosso sertão Arco Verde, Pernambuco. Pode vir que a gente está de braços abertos. E eu vou encerrar assim. Hoje bateu meia-noite, eu vi o galo cantar. Hoje bateu meia-noite, eu vi o galo cantar. Dona da casa, boa noite, boa noite, boa noite. Dona da casa, boa noite, boa noite, boa noite. Minha gente, eu vou dizer com prazer e alegria, esse é Azimas Lopes que está com alegria. Então, muito, muito, muito obrigado a todos vocês. Um cheiro no coração de todos vocês, que minha mãe Oiá derrame bem. Bênçãos e bênçãos sobre todos vocês. Axé! Nossa, que programa espetacular, hein, mestre? Que programa espetacular. O senhor filho de Oiá, eu também cá, filha de Oiá. Eita, que esse povo todo, eita força ancestral, hein, mestre? Ai, amores e amoras, é isso. Um programa espetacular como esse. Por hoje é só. Até daqui a pouco. Muito obrigada, mestre. Que papo delicioso. Olha, parece mentira, mas eu tô com gosto de cocada na minha boca, de tão saborosa que foi a conversa. Salve, mestra Severina, Epa Rei, que essa alegria toda, que essa força toda, feminina, matrilinear, nos leve adiante aí na resistência, pela arte, pela cultura, por toda essa vida que a gente quer ver florir, né? Muito obrigada, querido, um cheiro. Salve, salve, amores, amoras. Eu sou Joyce da Inquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas, que apresenta com as parceiras desse núcleo o programa Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Passando por aqui para desejar a todos que nos acompanham uma excelente entrada de ano, que 2021 seja riquíssimo de saúde, prosperidade e abundância. É isso aí, queridos e queridas. Você ouviu? Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas.